Começa agora na Rádio UFSCar. Manhã. O programa Manhã. Olá, muito bom dia a todos vocês que escutam a Rádio UFSCar. Está entrando no ar mais uma edição do Manhã, uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, em parceria com a Rádio UFSCar. No programa de hoje, vamos falar sobre os transtornos do espectro autista. Apesar de no Brasil não existir estatísticas definidas de autismo, estudos isolados realizados em algumas cidades apontam que o transtorno atinge uma criança a cada 68 nascimentos, aproximadamente a mesma média encontrada em outros países. Porém, segundo dados mais recentes do Centro de Estatísticas dos Estados Unidos, esse número vem aumentando, e os transtornos do espectro autista estariam atingindo uma criança a cada 45 nascimentos. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, o diagnóstico na maioria das vezes demora a ocorrer. E pior, estima-se que 90% dos brasileiros com autismo não tenham sido nem diagnosticados. Giovanna Escobal é pesquisadora associada ao Departamento de Psicologia da UFSCar e trabalha com análise do comportamento, deficiência intelectual, autismo, dentre outros temas, e também é vice-coordenadora do Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativa e Ensino Informatizado, o LAMIEI da UFSCar. Ela afirma que uma das principais preocupações dos especialistas que trabalham na área é exatamente essa falta de preparo na identificação precoce do transtorno, tanto por parte dos profissionais da saúde quanto da própria família. Giovanna conta que até dentre os cursos de graduação considerados de referência, há poucos voltados ao autismo, e que o preparo dos profissionais não é suficiente para identificar cada vez mais precocemente os sinais do transtorno, o que acaba prejudicando o paciente pela falta de uma avaliação correta e precisa, já que uma das principais características para um bom tratamento é a precocidade da intervenção. Quanto antes essa criança for diagnosticada, melhores serão os resultados, porque quanto mais nova é a criança, menos comportamentos inadequados ela ainda está apresentando. Então, nós podemos atuar na criança ainda com repertório menos inadequado e com repertório muito bom para que possa ser introduzidos comportamentos adequados para essa criança. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, pediatras são treinados para identificar os transtornos do espectro autista até os 3 anos de idade das crianças, no Brasil, o diagnóstico é feito em média entre os 5 e os 7 anos. Giovanna explica que o ideal seria que os pediatras, primeiros especialistas a verem a criança, estivessem bastante preparados para identificar os sinais do autismo e fizessem o encaminhamento a um atendimento eficiente para cuidar das crianças diagnosticadas com o transtorno. Hoje em dia, ainda não há marcadores biológicos ou testes específicos para a identificação do autismo. A avaliação é comportamental, o que torna mais importante ainda a aquisição de conhecimento nessa área pelos profissionais, para que eles possam realizar a identificação precoce. Giovanna Escobal explica que muitas vezes a avaliação referente ao autismo é prejudicada, pois as crianças são fisicamente típicas. O autismo não tem traços de identificação como uma síndrome de Down, por exemplo, que tem algumas características que são marcantes, o que dificulta ainda mais. Muitas vezes os pais se recusam a acreditar que aquela criança tenha algum tipo de transtorno, né? Alguma característica diferente, que também ajuda a atrasar esse diagnóstico. Então, o que a gente luta é que as pessoas a cada dia estejam mais capacitadas para fazer essa identificação precoce dos sinais. Como a avaliação é comportamental e não existe um marcador biológico ou um teste específico, é muito mais difícil. Você precisa conhecer da área e ter uma experiência para fazer a identificação desses sinais. Então, envolve capacitação. Por isso, um dos nossos maiores objetivos é que cada vez mais profissionais tenham essa capacitação e sejam capazes de identificar esses sinais precocemente. Atualmente, o tratamento ideal para os transtornos do espectro autista deve se basear nos princípios da análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA, já comprovadamente a única ciência que fornece meios de tratar com resultados comprovados que beneficiam esse público. Mas para que esse tratamento funcione bem, ele deve ser intensivo e ser realizado de 20 a 40 horas semanais com a criança. E quanto mais cedo iniciar-se o tratamento, melhores resultados serão alcançados. Para contribuir com a capacitação de todos os profissionais que trabalham com essa questão, estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para especialização em educação de pessoas com transtorno do espectro autista ou com atraso no desenvolvimento, contribuições da análise de comportamento aplicada, coordenado pelo LAMIEI da UFSCar. Trata-se do primeiro curso do gênero no Brasil, que teve sua primeira turma formada em dezembro de 2012. O curso oferece ferramentas suficientes para os profissionais atuarem nas áreas que são acometidas pelo autismo, como deficiências persistentes na comunicação e interação social, os comportamentos repetitivos, restritivos e também hiper ou hipossensibilidade em estímulos sensoriais. Dessa maneira, médicos, terapeutas e educadores estarão aptos a identificar essas características, como também, diante das ferramentas que eles vão adquirir no curso, montar programas de atendimentos e intervenção eficientes para que se possa modificar comportamentos inadequados, fazendo com que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida. Os interessados podem se inscrever e ter mais informações por meio do site www.lamiei.fiscar.br. LAMIEI soletrando LAHMIEI. O único pré-requisito para o curso é que os participantes tenham um diploma de graduação em qualquer área e interesse quanto ao autismo ou atrasos de desenvolvimento intelectual. As aulas acontecem no campus São Carlos da UFSCar a partir do dia 9 de abril, quinzenalmente aos sábados. Os sintomas, os tratamentos, as pessoas mais atingidas, as causas do autismo, dentre outros assuntos relacionados ao tema, serão abordados no próximo bloco, na entrevista com o professor Celso Goios, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar. Fique ligado, o Manhã volta já com Agnes Arato e Mari Ignatius. Você está ouvindo o programa Manhã. Manhã. Aqui na rádio da Universidade Federal de São Carlos, você fica sintonizado. Sintonizado. Muita música e informação sempre atualizada. 95,3 FM. Escute diferente. Viaje nas ondas do rádio. 95,3 FM. Rádio UFSCar. A nossa rádio. Para curtir o dia todo, curta facebook.com/escutediferente. Continue ouvindo o programa Manhã. Manhã! Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou Agnes Arato e está começando mais um Manhã. E eu sou Mari Ignatius e nosso programa, como vocês já sabem, debate temas que rondam a maternidade e a paternidade contemporâneas. O tema do programa de hoje é o que são transtornos do espectro autista. E para abordar o assunto, trouxemos aqui no estúdio o professor Celso Goios, do Departamento de Psicologia da UFSCar. Bom dia, Celso. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um grande prazer que eu estou aqui para participar do programa Manhã. E com grande alegria também. Obrigado pelo convite. Bom, a partir da última atualização do Manual de Saúde Mental, que é um guia de classificação diagnóstica de todos os distúrbios do autismo, vários transtornos e síndromes foram aglutinados sob uma mesma denominação, a de transtornos do espectro autista, o TEA. Celso, o que significa essa mudança? O que são esses transtornos do espectro autista? Os transtornos do espectro autista englobam todas as síndromes que eram aglutinadas anteriormente dentro do TEA. Não existe mais a outra terminologia, né? Ou as outras terminologias, por exemplo, o síndrome de Asperger, o transtorno invasivo do desenvolvimento e as outras síndromes que estavam dentro desse guarda-chuva mais amplo do TEA, né? Foi uma medida para atender fundamentalmente aos interessados nos Estados Unidos em terem acesso a tratamento e a seguro saúde, né? É uma medida delicada, né? Foi estabelecida pelo DSM, então ela tem validade universal, né? Porque em todos os lugares do mundo seguem esse manual estatístico, né? De diagnóstico. E acaba sendo que é válido para os Estados Unidos, valendo para todos os lugares, né? É delicado porque, a depender da mudança dos critérios de diagnóstico, você pode encolher ou expandir o número de pessoas que estão enquadradas dentro do transtorno, dentro da condição, né? Então, nós ainda estamos aguardando possíveis efeitos dessa mudança de diagnóstico, né? Como sempre, vai demorar muito para chegar aqui entre nós, né? Mas é uma medida delicada, foi feito com determinados objetivos fora, né? E nós trabalhamos, na verdade, aqui o nosso chão de fábrica abarca outras questões. Estima-se que 1% da população do Brasil é portadora de transtornos do espectro autista. E também que mais meninos sofrem do que as meninas. É isso mesmo, Celso? E por que isso ocorre? Esse é um dado clássico, né, de que 4 meninos para uma menina apresentam, em média, os sinais dos transtornos, né? Não se sabe a causa do autismo, na verdade, né? O diagnóstico é comportamental, você detecta a presença dos sinais, e os sinais num todo, elas indicam, né, essa condição ou não, né? Mas não se sabe exatamente quais são as origens, né? Muito se fala a respeito de múltiplas origens, né? Múltiplas origens ambientais, genéticas e assim por diante, né? Mas o que não pode se perder de vista é que a detecção, né, e o tratamento são única e exclusivamente comportamentais hoje, né? Qual que é a origem desse 4 por 1, 4 vezes mais em meninos do que em meninas a incidência do autismo, né? Também não se sabe claramente, né? Uma das possibilidades que se alega é questões genéticas, né? Mas sendo, né, possivelmente, tendo possivelmente múltiplas causas, né, é difícil de você estabelecer uma linha direta, né, única, exclusiva entre, né, o gênero do indivíduo e a condição de autismo, né. É possível também, né, por exemplo, que sejam origens comportamentais, porque os meninos, eles se comportam de maneira diferente do que as meninas, né. O comportar-se pode até ter uma origem genética, mas o comportar em si mesmo, né, além das origens genéticas, tem origens várias, origens ambientais, origens inclusive culturais. Espera-se e tolera-se de meninos coisas diferentes do que espera-se e tolera-se de meninas, né? E dependendo do volume e da natureza dos comportamentos apresentados, alguns desses comportamentos podem se enquadrar mais facilmente dentro de uma condição e de outra, né? Então eu estou simplesmente pincelando que existem, né, vários fatores, né, e hoje não se sabe exatamente, não existe uma linha direta e única, né? Isso produz aquilo, né? Nós trabalhamos com múltiplas causas, né? Mas fundamentalmente, né, não basta só supor ou conjecturar a respeito de possíveis causas se você não tem tratamento. Mas nós sabemos exatamente o contrário. Nós não temos as causas bem estabelecidas, mas temos os tratamentos bem estabelecidos. Entendi. E, Celso, quais as dificuldades que um portador de um transtorno do espectro autista pode apresentar? Bom, são muitas, né? Muitas e muito variado também, porque em se tratando de um espectro, né, você tem uma distância entre o extremo e o outro do espectro muito, muito grande, né? Então você tem, se você imaginar uma distribuição normal desses comportamentos, todos eles que são considerados, né, presentes no indivíduo com autismo, né, você tem uma distribuição normal, né? Num extremo da curva de distribuição, você tem comportamentos mais severos, você tem uma maior quantidade de comportamentos severos e menor quantidade de comportamentos adaptados, né? Do outro lado do extremo, você tem muito pouco comportamento severo, né, e uma maior quantidade de comportamentos desadaptados. E no meio da curva, que tem a forma de um sino, né, naquele grande meio, na maior parte da população, você tem uma variabilidade muito grande, né, com uma quantidade razoável de comportamentos adaptados e uma quantidade razoável também de comportamentos inadequados. Né? Quer dizer, você tem. É difícil, portanto, né, você, fora os extremos da curva, você achar pessoas que sejam rigorosamente iguais, parecidas. Né? Uma das características que são comuns a muitas, se não todas, crianças com autismo, a menos que haja alguma outra síndrome associada, né, é que não existe nenhuma característica física, né, uma característica externa que indique que aquele indivíduo seja possuidor ou apresente o transtorno. Né? São crianças absolutamente normais se você as vê quietas, paradas, né, sem se comportar. Porque é exatamente no comportamento que você detecta, né, que alguma coisa está diferente naquela criança. Né? Então é a única coisa praticamente que você, né, unanimemente tem igual para todos. Né? Agora, se você olha, né, a criança do lado extremo mais severo, o, né, que você vai observar? Você vai observar uma quantidade muito grande de comportamentos repetitivos, né, estereotipados, sem função aparente, né, muitas vezes direcionados à agressão ou destruição, agressão direcionada a pessoas, agressão direcionada a pessoas, destruição relacionada a materiais, a bens físicos, né, a ausência de fala, praticamente total ausência de fala, na falta de contato visual, na falta de contato social. Né? Então essas são características que aparecem em abundância nesse extremo da população. Né? No outro extremo da população, em geral, você tem uma linguagem muito bem desenvolvida, mas nem sempre funcional. Né? A pessoa, por exemplo, ela pode ser capaz de decorar páginas e páginas e páginas de um texto, né? Como se fosse um artista de teatro experiente. Né? No entanto, todo esse texto tem pouco significado para a pessoa. Quer dizer, se você começar a perguntar a respeito da história lida, do significado, a pessoa encontra dificuldades. Né? A pessoa pode memorizar, né, contas envolvendo números muito grandes, né, contas complexas, né, mas sem saber exatamente como usar essas contas. Tudo só memorização. Só memorização. Né? E com isso, muitos pais, né, confundem essa questão com a questão de altas habilidades intelectuais, né, mas, na verdade, você tem características muito contrastantes nesses indivíduos. Né? Não significam necessariamente altas habilidades intelectuais. É uma habilidade específica que é muito bem desenvolvida. Né? E também, nesses indivíduos, embora eles apresentem, né, essas características de linguagem aparentemente muito bem desenvolvidas, eles com muita frequência apresentam um déficit social muito grande. Né? São pessoas que são capazes de fazer coisas muito interessantes, são capazes de programar circuitos elétricos ou eletrônicos, né? Mas eles são incapazes de cumprimentar a pessoa, são capazes, às vezes, de tomar um refrigerante pelo canudinho, né? Ou são incapazes, muitas vezes, de, ao subir no ônibus, né? Justificar ou argumentar que a carteirinha é provisória, não é a carteirinha de estudante válida ou coisas desse tipo. Né? A pessoa entra em pânico ou fica simplesmente paralisada por não saber o que fazer naquela situação social. Durante a pesquisa para o programa, li alguns blogs de pais com crianças com autismo, e você está falando dessas habilidades especiais, a gente até tinha previsto uma pergunta nesse sentido, e eu vi até uma mãe falando isso, que quando você recebe o diagnóstico de que seu filho tem autismo, uma das primeiras coisas é fantasiar essa questão da habilidade especial. Nesse ponto, é possível estimular isso, por exemplo, ou não? Isso é uma característica da pessoa? Como que funciona isso? Não, é possível. Aí você entra na questão do tratamento. É possível estimular todos, não só os indivíduos que se situam num extremo quanto no outro. Quer dizer, você pode estimular e submeter a tratamentos específicos todos os indivíduos que se encontram dentro do espectro, né? Evidentemente, o tipo de tratamento é diferente nas suas especificidades, né? Mas em natureza o tratamento é muito semelhante, né? Para todos os... Porque você, no fundo, né? o que você olha, né? Você olha indivíduos que têm, né? comportamentos que são inadequados em abundância, que você precisa reduzir, o que você precisa controlar para que ocorram nos momentos adequados e não nos inadequados, porque muitas vezes, né, não é simplesmente o comportamento que é inadequado, mas o momento em que ele ocorre que é inadequado, né, e comportamentos ausentes, né, nos indivíduos que você precisa também, né, fazer com que eles cresçam, né, e também cresçam, mas não indistintamente, mas cresçam com sentido, com significado, que ocorram em momentos oportunos e adequados. Celso, a gente falou um pouco, né, dos comportamentos das pessoas que têm os transtornos, mas que variam muito e tudo mais, como você citou. Mas existem alguns sinais e comportamentos mais característicos que os pais precisam observar para ajudar num diagnóstico precoce? Sim. Eu gostaria, em primeiro lugar, né, de fazer um alerta que eu vou usar... A expressão de um colega, de um neurologista infantil brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, Dr. Carlos Gadia, né? E os pais, ele diz algo próximo de que os pais não devem esperar fechar o diagnóstico na situação de autismo, né? Porque diagnóstico fechado não existe. Né? Quer dizer, os indivíduos eles vão se desenvolvendo a todo instante, né? E você fecha alguma coisa que pode se modificar ao longo do tempo. Né? Existem implicações sociais, implicações, né, do diagnóstico, né? E tanto para o futuro, né, quanto para o passado, caso esse indivíduo... tenha o diagnóstico muito tardiamente. Né? Nós ouvimos no outro segmento, né, que é imprescindível que o tratamento seja introduzido no indivíduo o mais precocemente possível. Eu não estou dizendo qualquer tipo de tratamento. É um tratamento baseado nos princípios derivados da ciência que nós chamamos de análise do comportamento, né? Uma ciência que não é nova, ela existe há quase 80 anos, né? É uma ciência nova comparativamente com as ciências duras, as ciências tradicionais, né? Mas ela já tem, né, muitas décadas de trabalho, de produção, né, cumulativa, muito interessante e particularmente relevante para o caso do autismo. Né? Então, nós temos que introduzir o tratamento o mais rapidamente possível, né? E se você demora, né, anos ou mesmo meses para introduzir esse tratamento, que deve ser feito de uma maneira muito intensiva, né, você prejudica o desenvolvimento da criança, você prejudica o prognóstico que você pode ter daquela criança. Né? Então, muitas vezes, você tem, né, voltando à sua pergunta, a questão da fala. Né? A questão da fala, se a criança está numa determinada idade, né, digamos um ano e meio, entre um ano e meio e dois anos, né, 18 meses, 24 meses, e ela ainda não apresenta a fala esperada para uma criança daquela idade, todos os pais têm uma maneira de comparar. Tem um sobrinho, tem outro filho, né, já teve outro filho, ou tem um sobrinho, ou tem um neto, alguém da família já viu, uma amiga conhecida que tem uma criança que sabe que nessa idade elas já naturalmente começam a emitir não só os ruídos mais tradicionais, os balbucios, as imitações, né? Mas a sua criança não está fazendo isso. Então, esse é um sinal, né, que não precisa você ter qualquer tipo de diagnóstico. Né? Quer dizer, se a criança está com o desenvolvimento da fala atrasado, né, ela já está sofrendo um prejuízo. Né? Então, é preciso, se mais tarde isso vai ou não se acumular com outros sinais, né? E o acúmulo de outros, de todos esses sinais vai levar, né, ao pediatra ou neurologista infantil a chegar num diagnóstico, esse daí é um outro passo. Então, né? Não é porque a criança não atingiu no momento certo um marco de desenvolvimento que você já vai partir para um diagnóstico. Sim, desse. Sim, com, né, certeza. Você não parte para o diagnóstico, mas isso não significa que você pode esperar. Você pode esperar, né, mas deveria ter muito claramente o risco que você corre. Porque muitas mães, muitos pais ouvem o seguinte: ah, mas o meu filho, né, também só começou a falar depois dos 3 anos, 4 anos, e daí ele desembestou a falar. Uhum. Né? Ele começou a falar. Mas se o seu filho, né, chegar nessa idade e começar de fato a falar, isso não significa que ele não teve prejuízo durante essa etapa que ele não falou. Uhum. Né? Mas se ele também não começou a falar a partir desses 3, 4 anos, né, aí todo esse prejuízo, né, é muito maior e muitas vezes quase que irremediável. Né? Então, não tem negociação. A criança não fala na etapa que ela deveria falar, um profissional deveria ser procurado, né? E isso não basta. Esse profissional, ele deveria estar preparado para aplicar na criança as técnicas, os procedimentos mais aconselháveis, né, para essa condição. E esses procedimentos, essas técnicas, esse tratamento mais adequado, são os tratamentos que são baseados em análise do comportamento. Nós sabemos disso daí, né? Certo. O professor, a gente volta a falar sobre esses profissionais, que é a nossa próxima pergunta. A gente precisa de fazer um intervalo. Voltamos já já com o Manhê. Você está ouvindo o programa Manhê. Manhê. Aqui em São Carlos e em qualquer lugar do mundo, www.radio.fiscar.br. Sintonize já! A ideia é a semente de todas as coisas. Por acreditar em uma ideia que só ele vê, muitas vezes o cientista dedica sua carreira em busca de um sonho. Há 65 anos, estes sonhadores contam com um grande parceiro para a realização dos seus sonhos. Acesse www.cnpq.br. CNPq, 65 anos promovendo a geração de novas ideias e a transformação de sonhos em realidade. Sintonize 95,3 FM e escute diferente. Continue ouvindo o programa Manhê. Estamos de volta com o Manhê, hoje falando sobre os transtornos do espectro autista. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Fiscar o professor Celso Goios, do Departamento de Psicologia da UFSCar. Celso, você estava falando para a gente, então, de alguns sinais, né, que caracterizam o portador dos transtornos de espectro, do espectro autista, né? Você falou da fala, do atraso da fala, e que outros sinais que podem caracterizar, então, uma pessoa portadora desses transtornos? Outros sinais muito importantes, falando bastante resumidamente, né, é a falta de contato visual, né, que dá indicação com relação ao autismo, né, que esse indivíduo vive no seu próprio mundo, né, ele está voltado para dentro de si, ele não tem contato com a realidade, né. Comportamentos repetitivos, estereotipados, né, de toda a natureza, o brincar, ou o olhar fixo, não para pessoas, mas para objetos que têm brilho constante ou movimento constante, né, que reflete um pouco de hipersensibilidade, né, e a ausência de contato social, respostas a pessoas. Mas isso tudo, todos nós, né, exibimos um pouco disso aqui ou acolá, né? Mas esses sinais, eles precisam ser exibidos em quantidade grande, em alta frequência. Entendi. E que profissionais os pais devem procurar depois que o filho recebe o diagnóstico do autismo? Ou que sintam sinais como esse, né? Os próprios pais perceberam alguns desses sinais? Quem procurar? Nesse sentido, até esse momento, os pais vão estar em contato com os pediatras, né? Então, eu acho fundamental que os pediatras se interem, se informem a respeito dos tratamentos mais adequados, né? E a literatura científica aponta que o tratamento de escolha, né, que assim como é chamado nos Estados Unidos, o tratamento mais indicado para essa condição é o tratamento chamado ABA, que é a sigla em inglês para Applied Behavior Analysis, que traduzido para o português, análise do comportamento aplicada, né? Esse é o tipo de tratamento mais adequado, né? Os pediatras, eles, bem informados, encaminham os indivíduos com o autismo, as famílias tocadas por essa condição, né, para profissionais que sabidamente exercem de uma maneira correta o tratamento de análise aplicada do comportamento. São médicos? Né? Não. A análise do comportamento não tem uma formação específica de graduação, né? Em geral, ela nasceu dentro dos cursos de psicologia, né? Mas você não precisa ter o diploma de psicólogo, você não precisa ser um psicólogo para aplicar o tratamento ABA, né? Você tem que ter capacitação. No exterior, existe um movimento muito intenso para que as pessoas que são devidamente capacitadas para aplicar esse tipo de tratamento recebam um certificado, né? Recebam um selo de capacitação, né? Para que as pessoas possam saber se esse indivíduo é ou não capacitado, né? O que eu sugiro para as pessoas em geral é que procurem, quando procurarem um profissional, né, qualquer, né, que diz que aplica o tratamento ABA, né, é que questionem esse profissional a respeito de qual sua formação para poder aplicar o tratamento ABA. Né? Quer dizer, você tem formação específica, né? Você aprendeu isso daí durante a graduação, né? Ou foi um outro curso que você frequentou de 8 horas, 16 horas, de 32 horas, né? Você fez um mestrado ou um curso de especialização. São diferentes níveis de capacitação, né? E enquanto nós aqui no Brasil não temos uma certificação amplamente reconhecida, né, cabem aos pais se defenderem, por assim dizer, né, e buscar essas informações. E no sistema público de saúde, tem algum caminho a percorrer para você conseguir um tratamento adequado? Em geral, pensa-se, não é o meu ponto de vista, Pensa-se que se você enviar para múltiplos profissionais, né, você está bem atendendo. Como se o TEA, né, fosse uma condição que pudesse ser comparada, receber um tratamento como qualquer outra condição recebe. Né? No caso específico do autismo, e eu estou falando exclusivamente para isso, a pessoa, né, não importa qual que é a graduação, né, o que importa é que ela tenha sido capacitada para aplicar o tratamento do ABA. Né, e o fato de você ter já uma rede, né, já previamente estabelecida em condições diferentes para tratar um problema de natureza bastante diferente dos demais, né, pode não ser a melhor alternativa. Né? E eu digo o seguinte, né? Quer dizer, você ter vários profissionais de diferentes áreas que tratam do mesmo problema, né? Nós não sabemos se os tratamentos que são dados por esses diferentes profissionais se somam, né, e levam o indivíduo a uma maior evolução, ou se eles competem entre si e travam o desenvolvimento desse indivíduo. Né? Então nós podemos imaginar que existem uma série de possibilidades, todas essas sem controle, né? Porque sabemos também que esses profissionais não se comunicam entre si, não sabem que tipo de tratamento um faz e o outro faz, né? Então é muito mais provável que esses tratamentos compitam entre si, né, do que eles se acumulem, se somem e garantam um desenvolvimento melhor para a criança. Durante nossa pesquisa para o programa, né, nós deparamos com casos de pessoas com autismo que têm uma sensibilidade sensorial mais intensa. Isso poderia ocorrer em um ou em mais de um dos sentidos, dos cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, que podem ser mais ou menos intensificados. Como que isso acontece, Celso? Essas questões sensoriais, inclusive, estão mais diretamente contempladas no último DSM de 2013, né? Porque tem aparecido, né, em maior abundância nesses indivíduos, né? Atinge os diferentes sentidos, né, em graus diferentes, em quantidades diferentes, né? Mas essa hiper ou hipossensibilidade, né, cada uma delas pode ser tratada adequadamente, né? Existem tratamentos específicos para você contornar, eliminar ou aumentar essa sensibilidade até um ponto que seja socialmente adequado. Nós percebemos também que uma coisa que causa muita ansiedade nos pais, principalmente de crianças com esse diagnóstico, é sobre o futuro, né? O desenvolvimento dessa criança. Se eles vão ser adultos independentes, por exemplo, vão ter algum grau de independência. Como que é possível avaliar isso? O que as pessoas podem esperar do futuro dos filhos delas? Essa preocupação é comum a todos os pais, não é verdade? Todos nós que somos pais temos essa preocupação a respeito do futuro dos nossos filhos, né? Não é diferente para para pais que têm crianças com autismo, né? Quando o indivíduo já é adulto, né, e ele, por conta do conhecimento maior a respeito do autismo, né, os pais olham para os filhos e falam: tá aí, acho que o meu filho é autista. Né? Em geral, se isso ocorre, né, esse indivíduo que já está adulto, esse jovem, adulto jovem, né, ele está muito provavelmente no extremo mais desenvolvido do espectro, né? Ele tem comportamento verbal avançado, né? E tem algumas limitações, por exemplo, limitação social, o trato com outras pessoas, né? Talvez até alguma dificuldade de aprendizagem, de conteúdo acadêmico, né? E muitas vezes, né, principalmente nas nossas condições socioeconômicas, esse indivíduo ele fica misturado com uma certa parcela da população, né, em termos de êxito social, cultural, inserção no mercado de trabalho e tudo mais, né? Se o indivíduo está no outro extremo, né, é uma condição bem mais grave, né, quando ele chega na vida adulta, né, se ele não recebeu tratamento adequado durante a vida, né, durante toda a vida. Então, esse indivíduo ele vai ter muito das características que foram apresentadas lá no início do seu desenvolvimento, né? E é mais grave porque isso agora na vida adulta que ele teria que aprender tudo aquilo que ele não aprendeu na vida inteira dele, né? Então essa é uma situação social, né, e econômica muito grave, não só para os pais, como para toda a comunidade onde então ele vai vive. Depender na verdade de onde que ele está, né? Esse grau de independência que a pessoa... Isso. Por isso que nós insistimos muito hoje, né, em atentar para os sinais apresentados na mais tenra infância, né, e iniciar tratamento intensivo logo que esses sinais sejam detectados, não esperar pelo diagnóstico, porque quanto mais cedo e mais intensivo o tratamento, melhor será o prognóstico a respeito. Nós não podemos hoje dizer, né, o quanto essa criança vai se desenvolver, onde ela vai chegar, né? Esse tipo de bola de cristal não existe para qualquer indivíduo, seja lógico, ele com essas ou aquelas características, né? Mas nós temos que concentrar os esforços nesse ponto também. E pais de crianças com autismo passam por um processo muito doloroso quando se deparam com a realidade. Todos nós idealizamos um filho perfeito que irá crescer e se tornar um adulto com independência. Nesta hora, os pais precisam reavaliar planos e expectativas, repensar o futuro do seu filho e também o da família. Afinal, quando um elemento do grupo familiar passa a apresentar uma doença, as relações familiares são naturalmente afetadas. Alguns comparam até o processo a um processo de luto, né, e descrevem fases pelas quais passaram até o diagnóstico preciso. É normal isso, Celso, passar por todo esse processo? Eu não saberia te dizer se é normal que isso ocorra. O que é normal nessa situação? Né? É frequente que os pais recusem, né, duvidem, chequem, né, o diagnóstico, as informações que podem sugerir, podem levar a reconhecer a criança dentro desse diagnóstico, dentro desse contexto de ser uma criança com o TEA, com o transtorno do espectro do autismo, né? O que eu poderia dizer, né, é que quanto mais cedo o pai admitir, né, que existe uma possibilidade de iniciar o tratamento, né, melhor vai ser para a criança e menos prejuízo ele vai ter, né? Então, ao invés de uma abordagem internalizante, né, com relação ao sentimento de luto, a esse tipo de conduta que tem como objetivo principal o bem-estar exclusivo dos pais, né, não que isso não seja importante, né, eu acho que uma reação, uma postura proativa é mais adequada para o comportamento e para a vida da criança. Os pais, em primeiro lugar, e essa é a minha modesta concepção, eles têm como dever cuidar da criança, né? Esse é o dever principal. É claro que eles não podem cuidar da criança se eles não tiverem condições, né? Mas a criança não pode ser perdida de vista, né? E se o pai está nessas condições, né, é por conta daquilo que a criança apresenta. Então, se eu imagino que se você cuidar da criança, se você atenuar os problemas da criança, por consequência, você vai atenuar os seus próprios problemas, né? Você pode fazer as duas coisas, evidentemente, é desejável que se faça as duas coisas. Mas o que eu estou alertando aqui é que não se pode perder de vista isso, né? De você querer tratar de si como pai e esquecer as possibilidades concretas, né, que você tem com relação ao desenvolvimento da criança. Porque nós temos meios hoje de você mudar a vida da criança. Você precisa fazer as coisas certas. Né? Quer dizer, e se você ficar, né, curtindo o seu interior, né, com atenção integralmente voltada a si próprio, né, você entra em competição com aquilo, com aquilo que você poderia fazer com a criança, né? ou existe essa possibilidade de entrar em conflito. Mas nem pensando nisso, assim, da pessoa só fazer isso, mas a gente imagina que uma ajuda específica, talvez, um grupo. Existe esse tipo de coisa aqui em São Carlos, por exemplo, vocês sabem, de grupo de apoio para o pai poder conversar com outros pais que também têm a mesma condição? Existem pais que se aglutinam em associações, né? Eu poderia, de momento, lembrar do Grupo A Mais, né? Espaço Azul, hoje chamado, né? Sob coordenação da Marli Moretti e Ana Muniz, né? E eles congregam um número significativo de pais na cidade, têm experiências, são pessoas que estão muito bem orientadas e capacitadas para divulgar, discutir as causas e, enfim, né? São pessoas do bem. Legal, a gente procura depois o contato e coloca lá na página do Facebook para quem quiser procurar o pessoal, né? Perfeito. Celso, para encerrarmos então o programa, no dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Qual a importância simbólica dessa data? E nós teremos programação especial na cidade, na região, durante essa semana? Ótima pergunta. Com relação à primeira parte dela, qual que é o significado? Eu vou dizer o significado... para mim, né, o que significa conscientização. Eu acho que é um momento muito importante para que os pais de crianças com autismo ou pessoas que trabalham com a condição se congreguem, se reúnam para dividir experiências, ouvir uns aos outros, quer dizer, compartilhar informações e sentimentos. Por que isso daí? Não para que isso termine dessa maneira, né? Mas que o grupo precisa adquirir muita força ainda para que o melhor tratamento, que é o ABA, chegue no domínio público, né? Que consiga chegar a toda a parcela da população da maneira como ela se propõe a fazer para chegar aos melhores resultados, que é de uma maneira intensiva, né? E dentro de um custo, né, que seja acessível para toda a população brasileira, ou seja, né, para que isso se transforme em políticas públicas, né? Essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda, né, nós vamos ter aqui, organizado pelo Instituto Lamier Autismo, em parceria com o Espaço Azul, né, um evento no Anfiteatro Bento Prado Júnior, aqui na ala norte da Universidade Federal de São Carlos, próximo à biblioteca e ao Florestan Fernandes, né, um evento no dia 1º, né, à noite, né, e o horário exato e maiores informações podem ser obtidas através do nosso site na internet, que é www.lamiei.ufscar.br, não se esquecendo que Lamiei é Lahmiei. Informações nesse site, portanto, a respeito do evento. E hoje a gente então falou aqui sobre transtornos do espectro autista com o Celso Goias. Obrigada, Celso, pela participação aqui no Manhã com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Bom dia a todos. E agradecemos também a Giovana, que participou no primeiro bloco com o Eduardo, o Paulinho aqui na técnica, o Eduardo, o Enzo, o Matheus, que fazem as nossas fotos, e todo o pessoal da CCS, da Rádio Fiscar, e todo mundo que ajuda a botar o Manhã na rua toda semana. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/programamanhe3s, para saber todas as novidades sobre o programa e também escutar todas as edições anteriores que ficam lá disponíveis, né? E fique à vontade também para enviar críticas, dúvidas e sugestões. E é isso aí, gente. Até a próxima semana. Um grande abraço e até mais. Termina aqui na Rádio UFSCar. Manhê. Manhê. O programa Manhê. Manhê.